2710, me escuta? 2710. Qual é o chamado para o seu puxo? Tem mais 5 minutos no máximo. Ok, entendi. Estão 3286. Estão 3286, autorizado pouso pista 90, vento variável em 3 nós. Gente, pouso autorizado 90, vento 3286. Para a dica de voo 080, ajuste na 095. Ok, sim, estava voando em táxi, autorizado pelo centro. Solicita desvio agora à esquerda da rota por 070 para essa formação. 070, livre desvio por quantas milhas? Nessa proa, aproximadamente 40 milhas. É, seria interessante interceptar o localizador nessa proa. Gente, Gol 9250, livre desvio, repasse ao término. Gente, o Xané 6140 confirmando inicialmente autorizado a linha e manter o 10 e Palma Airbus 320 aproximando o 10 agora 3 mil de distância. 2 mil. Obrigado, Tenerife, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. X286, solo ao 05, libere a direita, chame solo em 12 zona decimal 1, agilizando o máximo possível, por gentileza. Poderia confirmar o 3286? Solo ao 05, libere a direita, agilizando a liberação da pista, e chame solo em 12 zona decimal 1. Ok, vai chamar 21, dando 3286, reporta 5 logical de pista escorregadia, ok? Gente. Salvador, esse é o TAN 4777, passou sim para baixar a travação, né? TAN 4777, Abitur Salvador, frequência 118, decimal 6. Oh, querendo desculpar, obrigado. Portão meia dúzia. Alfa, direto, portão meia dúzia, 3776. 4777, não, 10, baixar para lá, tá 3000. Gente, TAM 4777, continua a aproximação, informa pista molhada, a aeronave que pousou à frente reportou que a pista se encontra escorregadia, chuva leve sobre o campo, informa o tráfego Airbus 320 iniciando rolagem 90, reporte visual por campo. Tá, visual, campo 90, TAM 4777. Agora tá na proa 040. Essa proa tem condições de interceptar o localizador, se for utilizar. Autorizado, Gol 9250, repasse autorizado. Ele já disse até o nível de voo 050. Xané 6140, decolou 06, chama controle 199 decimal 8, bom voo. Xané, obrigado. 4777 visual. Afirmo. Autorizado pouso pista 10, vento variável em 2 nós. Autorizado pouso na pista 10, TAN 4777. Pisapuca, sub e mantenha nível de voo 350. Pisapuca, TAN 350, meu nome. Gol 1184, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Chama o Centro 126, 5, alterna 125, 5, 1, 2, 4. posição 10. 777, Paulo 08, confirme as condições da pista, por gentileza. Está bem escarregadinho. Confirme? Está escarregadinho. Bem, estamos 4777, graças pela informação, liberando o direito de chama de Paulo em 121 no decimal 1. 211, por favor. 4777. Afirma. Aracaju na Rua 6140. Puxa, 6140, aguarde coordenação com o Centro Recife. Vai, 2710, parte setorizada até a saída do parte 3, agora espera ingresso no parte principal. Salvador é o 14777 nessa escuta, bom dia. Bom dia, tá no 4777, táxi autorizado via Alfa, reportante do Juventus. Alfa, reportante do Juventus, 777. Prossiga. Até eu acabo de informar que as duas aeronaves que acabaram de pousar em Salvador informaram que a pista está escorregadia. Devido a isso, a Antiaero irá fazer uma vistoria na pista. Então reduza para a mínima de aproximação, para a mínima limpa, correção, para a mínima limpa, a fim de evitar esfera. Ok, estamos reduzindo, bom, 9250, obrigado. Lima, Papa Romeu Lima, Juliette X-Way. Bom dia, prossiga. Ok, sente, prepara a saída Conde, do colégio da 7, aguardando cópia. Solicita o nível 310 final, coordenação 310 final. Sente, aguarde. É 7, via Juliette, porção 9. Juliette, porção 9, eu dou 47, 7. 74, meu pé. 4 mil. Na 6140, sub mantenha nível de voo 310, autoriza direto Maceió. Direto Maceió, 310, 6140. 35 a bordo, 3 horas e 16 minutos. Altero na Teresina, para o táxi. Sempre vamos 094, táxi direito, VTEC Twin, ponto de espera 198, decimal 612. Ajuste na 095. 0015, ajuste. Direito, centro Índia, chama a torre 18.6. Já tem um dia, tá bom. Azul 2.7.0, após o tráfego da TAM, prossiga até o ponto de espera, via táxi Índia. Ponto de espera 1.8 decimal 6, ajuste na 0.15. Atente no 0.5, após o TAM, prossegue via Índia. Ponto de espera a torre 18.6, 2.7.0. Bom, 094, bom dia, mantenha o ponto de espera, informe que a pista está sofrendo uma inspeção agora devido a reporte de pista escorregadinha, ok? Mantenha a posição. Afirmo, pessoal, mantenha a inspeção. Bom, 094. Com 9250, velocidade a critério, desça para 2.000 pés, ajustão 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, responsabilizado. Ok, 2.000 pés, 6:15, reportar essa medida da X-Ring. Voo 9250. Leônidas 050, decolagem em pista 90, após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Conde. Prossiga a via alta do plano apresentado, sendo transponder 5131, controle 119, decimal 80. Ok, está autorizado a saída Conde, da decolagem da 17 com curva à esquerda. Siga a rota do plano. Planejamento a critério, confirme por gentileza a autonomia. Gente, X-ray Alpha November. Para iniciar o táxi e decolagem, chama 118 decimal 6, ajuste no 015. Pesado Maceió, nível 050, decolagem pista 7. Após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Conde. Via rota do plano de voo, cena 5132, controle 119, decimal 8. Gente, azul 2710, mantém a posição. Estacionamento por conta em risco, reporte para iniciar o táxi. Na frequência da torre, 118 decimal 95. Corrijo, 118 decimal 6. Ajuste na 095. Gol 9250, a Infra Aero fez vistoria na pista. A pista está operacional. Obrigado, 9250. Firme. O Azul 2710 vai guardar o pouso aí, tá? Negativo, o Azul 2710 autorizado, a linha e manter pista no zero. A linha manter pista no zero. Posso finalizando só, confirme o gate novamente? Minha localização para a remota 13, se deslocando para a parte principal, posição 10. Ok, entendi. Aposta finalizando o reporte na ponte 10. Ok, entendi. Tudo bom, voo? 098, obrigado. Castrode, muito boa tarde, voo 1094. Voo 1094, contato radar na decolagem, via saída Momo, sub e mantém nível de voo 370. Momo 370, voo 1094. 190, autorizado de colapso 10, vento 060 graus 02 noite. Decolagem autorizada, 2710. LS, gol 9250. Gol 9250, complete novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,6. Obrigado, até daqui a pouco. Até bom pouco. Site 10, decolou aos 10499, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 19,8, boa. Salvador, muito bom dia, gol 9250, vai passar o Índia Serra, estabilizado LS X-Ray. Gol 9250, bom dia, continue a aproximação, reporte visual com campo em forma pista molhada, escorrega aqui, chuva leve sobre o campo. A 806 e a mesma reportou que a pista está escorregadinha. Gente, gol 9250, reportará o estado. Visto, gol 9250, mil pés. Gol 9250, autorizado, pouso pista 90, vento 050 graus 032. Visto, pouso no 0, gol 9250. Lima Juliette X-Ray, autorizado o TAC 70 em sessão OSCA, altímetro 0095. 9250, solo aos 230, libera direito, chame solo em 121, decimal 1. 211, livro, o gol 9250. Solo, muito boa tarde, muito bom dia, gol 9250, livro. Gol 9250, faz autorizado via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, 9250. 118 decimal meia dúzia. Prossiga na escuta. Chama na frequência 18,6, por gentileza. Lima, Juliette, X-Ray, autorizado a NIA, mantém o 7, reporte pronto. 0, ajuste na 0, no 5. Salvador, finalizado o reboque do Golf India Fox, posição 10, parte principal. 10, Golf India Fox. Bom dia. Voo 9094, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 1245, Gol 901094. Romeu Lima, Juliette, X-Ray, decolou a 126, chama controle em 119.8, bom voo. Controle, Salvador, bom dia, Papa Romeu Lima, Juliette 3. Papa Romeu Lima, Juliette X-Ray, contato radar na decolagem, via saída Conde, sub e mantém o nível de voo 050. Via 3 é direto ao Pro de Conde, da presente, 050. Autorizado, direto Conde, Lima, Juliette, X-Ray. Pede Conde, 7-0-7-0, Lima, Juliette, X-Ray, grato. Papa Delta, Papa Charlie, bom dia. Papa Delta, Papa Charlie, bom dia, prossiga. Cruzando 150, propõe cancelamento, Mariposa, Feira, 1440. 1440, gente, o plano de voo modificado 1430, desse em condições visuais, reposta passando 4500 pés. Papapá, Delta, Papa Charlie. Contará passando 4500, Papa Charlie. Salvador, bom dia, até 3191, autorização Galeão. Autorização Galeão, escuta, poderia tentar saída? Salvo 1, transição Dótulo. Salvador, está 9001, informação Yankee. Está 9001, voz 4. Guarda cópia, está 9001. Alfa November autorizado a decolar, 17 vento 040 graus 029. Alfa November decolou aos 33, chama controle 1, 19.8, bom voo. 1, 9.8, obrigado, bom dia. Grande, muito bom dia, Papá Romeu, aqui é o Alfa November, decolado aos 7, saída Conde. Papá Romeu, Sway Alfa November, contato radar decolagem, via saída Conde, sube e manter nível de voo 050. Sobe e mantém 050, FC Alfa November. Xanel 6225, autorizado de descer para 4 mil pés sem restrições. Permanece ajuste no 015. Prossiga. Estimado para cota por empresa. Um minuto. Guardando. Com 3191, copia. Prossiga, 3191. Com 3191, autorizado Galeão, nível 340. Via Pêndulo 44. Decola da pista na zero, após a decolagem em curva direita. Perfil de saída. Tambuno, transição Dótulo. Acena transponder. 5146, controle Salvador 1119.8. Ok, autorizado. 340, pela pessoa 44, decolador no zero, curva direita, saída Admor 1, transição Doclo, transponder 5146, controle de 98, Terra 3191. Confirmando saída Sango 1, Sango 1, transição Doclo. Ah, ok, Sango 1, sim. Chama pronto, posição 6. Chamará, obrigado. Tá 9001, agora de coordenação da rota, ok? Prepara a saída Sango 1, transição Motiva. Que aguardando, não se escuta. Chanel 6225, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no 0, responsabilizado. 2000 no 0, temperatura estabilizada, Chanel 6225, X-Ray. Papapá, Delta, papá, Charlie, não há troço do conhecimento do controle no setor, frequência de plano coordenação. Papá Romeu X-Ray Alfa November. Na escuta, aqui é Alfa November, prossiga. Papá Romeu X-Ray Alfa November, informe que tráfego que o precede para Maceió está 12 horas 13 milhas, mantendo o nível de voo 050. Logo, o nível 050 está indisponível porque o controle Aracaju opera convencional. É necessário que eu entregue a separação do tráfego com 10 minutos. Confirme o nível que solicita. Pode prosseguir no 060, se não prossegue no 070, é só para ver. 070, ciente, 060 incorreto para a rota. Ciente, prossegue 070, é só para ver. Obrigado. Autoriza para o de Duna, para 6225. Autorizado Duna, reporte estabilizado, esse é no 6225. Módulo 556. Escolta, módulo 556. Salvador, TAM 3745 no 08, conta quando possível 340 São Paulo Congonhas. Azul 2710. Azul 2710, 66 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, submantenha nível de voo no 70, chama o controle Aracaju, frequência 120.3. É 9001 cópia. Copia, está 9001. Autorizado Guarulhos, nível 340, via PR-10, por base, PR-16, POSMO, DCT Confins, PR-21 Manchete. Decola da 1-0, após a decolagem curva direita, perfil de saída São Vuno, Leda Motiva. Aceno transponder 5153, frequência do controle 199.8. Ok, vou só confirmar a rota que colocou, ela estava outra, que estava para Zulu 10, Piraí, e após esse dia um base. Ok, tu sente, que é a rota que vai é preferencial, sendo Salvador esse horário, é essa que você tem, após o 1-0, até para base, pós após o 1-6, POSMO, DCT Confins, após o 2-1, Manchete. Informativo está 9001, então autorizado Guarulhos, 340, via para Zulu 1-0. Até Pubave, Upper Zulu 1-6 até Cosmo, direto com o Fim, Upper Zulu 2-1 Mochete. Saída São Vuono, Lida Mótima, aciona 5153, 19-8 saída. Correto, está 9001, chamei pronto. Trabalhamos. Número 1, confirme, irá prosseguir para a pouso em Salvador? Certo. Agora sim, estou. Gente, autorizado pouso, piscina 0, vento 0,50 graus, 0,1 nós, confirme minha voz de pedra. Confirma a última informação? Confirme minha voz de pedra. Ah, você avisou, avisou a mim que a gente tivesse algumas nuvens que atrapalhavam a visualização da pista, mas ela não está chegando. Sim, tipo, foi autorização de pouso. Afirmativo, liga pouso, Schneider 2, 2, 5. 5173. Controle 119.8. Confirmando a saída de São João no Leto do Dóculo. Só é, time pronto, botão 4. É 3745, copy. Prossiga, 3745, né? Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 340. Depois do 1-0, por base, depois do 1-6, após o DCT Confins. DCT chamou depois do 3-0 em Tite. Decola da 1-0, após a decolagem curva. À direita, perfil de saída São Vuno, Leda Motiva. Aceno transponder 5177, controle 199.8. Dan 3745, autorizado, Congonhas, nível 340, rota do plano, Pesulo 1-0, por base, Pesulo 1-6, Posmo, Confim, Chomódia, Pesulo 3-0, Antite. Decolo do 1-0, curva direita, no perfil da Sambo 1, Leda, Motiva. transponder 51977, controle 19-1. TAM 3745, desejamento correto, reporta pronto, feedback e acionamento. Reportará TAM 3745. Salvador, da 9001, feedback e acionamento na posição 7. Autorizado, TAM 9001, reporte TAM. Autorizado, 9001. Livre desvio, confirme a PRO por quantas milhas, azul 4082? Gente, reporta termos dos desvios, azul 4082. Salvador, boa tarde, TAM 3436 Zandulu, descendo 1970. Em desvios, pro a 60 agora, 40 milhas. TAM 3436, aciona identificação, livre desvios, desça até o nível de voo 1970, ajuste na 0-4. Terceira 1970 com 1094, 3436, 3-5-9. Salvador, eu azul 4463. Azul 4463, prossiga. Pode confirmar qual que é o seu previsto para ele, ó. Qual nível? 1-80. Coral na Bravo. Coral na Bravo, obrigado. Salvador, voo 1790, com azul Lua para o Recife. Oxalá 6225, faz-se autorizado via Alfa Gillette, portão 3. Alfa Gillette 3, né, Zé? Voo 1790 para o Recife, agora de cópia. É, na Conde 9. Negativo, Puca. TAM 9017, prossiga. Visão Guarulhos. Número 2 agora de cópia. 05 para continuar a descida. Ok, estabilizando a 045, a gente mantém o 170. Gente, mantém inicialmente o 170. Mantém. 4082, confirma efetuando mais algum desvio? TAM 3436, complete curva esquerda na POR 360. Nossa, reduz a marcha, Rita. Só, então curvando a esquerda aí, proa 360. Gente, tráfego informado, agora desviando na proa 360, passando o nível de voo 164 para o 080. Ok, então estou atingindo o 170, esquerda proa 360, TAM 3436, sobre vetores. Gol 1790, autorizado Recife, nível 370, via peso 1-7. Decola pista na 0, após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, Aracaju. Aciona transponder 5401, controle Salvador 1-9-8. Utilizar 370 para o Recife, controle 1-7, decola da pista 10, Puca, transição Aru. 5401-198, gol 790. Correto, gol 790, reporte pronto, puxou o acionamento. 0-3436, aguardando só a proa da senhoria pra gente completar a direita. Feito. Azul 4082, confirmará manter essa proa por mais quantas milhas? 10 milhas. Gente, após desvios, Voituna, azul 4082. Gente, após desvios, tudo. Qual é o voo no 556? Prossiga. Poderia informar o que estamos aguardando? A aeronave já finalizou o pushback inicial, tá? Acredito que mais 2 minutos e meio você será autorizado. Certo. O 4082, ciente. TAM 3436 está a 57 milhas oeste do VR de Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna. Está presente Duna, 3436. 4082, autorizado a separar o nível de voo 050. 050, sim. O 01, não confio, está retornando para o Salvador? No momento, próximo a subida, o avião 01 na cabeça de sol. Gabriel 01, no seguinte, mas as condições visuais do litoral sul, reporte para o de Itapuã? Condições visuais do litoral sul, reporte para o de Itapuã. Ah, não, 00. Igual na 105, me escuta. Prossiga, fique com ele. Sim, faz o tráfego da Centro da Reta agora, autorizado iniciando o portão 4, reporte site. Vai passar de novo, ligado. Pão 9017, cobra. Pão 90-17, autorizado Guarulhos, nível 340, via peso 10, subase, peso 16, pós-mo DCT com fins, peso 12 no manchete. Decolada 10, após a decolagem, curva direita, perfil de saída São Vão 1, Leda Motiva, aciona transponder 5403, controle 1119-8. Voo Leda, após Motiva. Isso, que é a Alfa, November, Vitor, Oscar, 1. Sim, somente vou confirmar a rota, depois 1-0, após voa por base, após por base, após o 16. Pós-mo, DCT com fins, apesar do 2-1 e manchete. Estamos prontos. .4082, desça para 2.000 pés, ajuste 9014, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pressão 90, responsabilizado. Autorizado o procedimento, 4082. Corre Salvador, entra 9001. 9001, autorizado alinhar e decolar, pressão 90, vento 030, grau 022. Alinha e decola, pista 90, da 9001. Posição? Já tá visual com o campo? São 343.000, autorizado isso até 4.000 pés. 4.000, 4.000. Salve Salvador, 337.408, se estiver em treinamento. 3745, autorizado iniciar a posição 8 de Xantai. Autorizado, reporta da Xantai. Cinco, cinco, meia, táxi à direita, detecto indo, ponto de espera, 1-8-95, ajuste, 1-0, 1-4. Táxi direita, 2-6, 0-0-1. 8-2, devido a tráfego com prioridade para pouso, reduza para 1-8-0-9. Reduzido, 0-8-2. Padrão 01 para ingresso no circuito, chame Toy Salvador, frequência 118 decimal 6. Toy, temperatura grau 0. Salvador, Guardião 01, boa tarde. Guardião 01, boa tarde, continua a aproximação, confirme intenções de cruzamento da final da 10 para pouso no 7. Afirmativo, manda autorizado, cruzamento e direto para o 4 grau. Sim, está presente autorizado o cruzamento da, uno, da final 1-0 para aproximação do pátio do Graia, reporte livrando a final 1-0. Afirmativo, autorizado o cruzamento, reportará ligando o final 0-1. Oi, boa, 556, ponte pena 0-4, boa. Bono 556, chamou a torre? Afirma. Zona 556, autorizado alinhar e manter pro 1-0. Alinhar e estão 3378, desça para o nível de voo 080, repassa ao termo do desvio, ajuste 9014. Então 3436, desça para 3.000 pés, ajuste 9014, autorizado final do procedimento LS-X-Way, da pista 1-0, repassa brisado. 3436, descendo 3.000, reportarei estabilizado no X-Ray. 4 Salvador, tá 9001, desvio à esquerda para o 170 por 50 milhas. 170 por 50 milhas, livre desvio, está 9001. 9001, autorizado. 9-0 pousa diretamente no pátio do Greve. Afirmativo, livrou o eixo 9-0 já na final para o pátio do Greve, 01. Gente, pousa a critério no pátio do Greve, o vento é 040 graus 03 nós. Reporte em solo controlado, informo o Embraer da Azul aproximando para pouso 1-0, uma milha do centro. Pelas informações, com interferir, reportará o solo controlado, 01. Gente, reporta o controle de desvio e por quantas milhas? Oceanema 356, tráfego que o precede na aproximação, 11 horas, 9.2 milhas, passa nível de voo 1066 para o 080, é voos 320, fazendo desvios na terminal. 082, estabilizado. Completando o procedimento, chame torre 118.6, azul 4082. Gente. 3436, reduza para 1809, desça para 2.000 pés, aposta 2 horas. 2.000, reportarei estável, 3436. Controle de salvador, bom dia, voo 9-6-2, 2-2, 2-2, 2-2, gente, livre desvios, gol 1962, desça até o nível de voo 100, ajuste 9094. Papai Romeu, Lima, Juliette, X-Ray, serviço radar encerrado. Mantenho 050, chamo controle Aracaju, frequência no 20.3. Pouso, pista 90, vento calmo. Entre pouso. Estabilizado, está 3.6. Complete novo procedimento, chamo em Salvador, frequência 118, decimal 6. 86. 0 para Lima. 9001, após desvios autorizado por BAV, submantém nível de voo 320. Após desvios por BAV, restrito ao 320, para 9001. Decido de saída Arbor 1, transição Elefa, Atiano transponder 5407, controle 119, decima 8. Sim, autorizado Brasília 320. Recolamos da 10 com curva direita, na Arbor 1 Elefa. Via Pedro 17, controle o plano. 5407, 119, decima 8, trouxa é 6225. Corretinho, pronto, Chinema 225. Bom dia, 3436, final 0. Então, 3436, continue a aproximação, aguarda pista livre, reporte visual com o campo. Reportarei visual, 3436. Azul 4082, solo 02, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. 21, ano, boa. Oi, Salvador, 3745, bom dia, mantenha ponto de espera. 3436, informa que a aeronave pousou, reportou pista escorregadia após o toque. A pista se encontra molhada, chuva leve sobre o campo. Tem, 3436.